A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo para a terceira edição deste nosso espaço. Este é o programa que lhe trazemos sempre aos domingos à noite, entre as 22 e as 22h30, para lhe levar ao outro lado do espelho durante 30 minutos. Por motivos técnicos, não pudemos estar presentes na semana passada, mas esta semana cá estamos com 30 minutos repletos de grandes momentos de música para si. Fique connosco e siga a par e passo as 10 edições de Alma Gêmea que vamos ter aqui no Espelho Mágico. Este é um programa que sobretudo quer levá-lo ao outro lado do espelho. Veja as coisas de uma forma mágica. Solte-se, liberte-se, encontre a sua luz, o seu espaço, o seu tempo, a sua hora. Encontre o seu sorriso, encontre a magia das coisas nas coisas mais simples. Deixe-se levar connosco aqui na Rádio Antena Web, todos os domingos, neste pequeno tempo que dedicamos à imaginação. O espelho é aquele objeto que em casa pode não ter grande significado. Mas o espelho não é só para nos pentearmos ou para nos vermos, não é só para refletir a nossa imagem física. É para refletirmos também aquilo que somos na realidade. Somos mais do que um corpo, mais do que uma imagem. Somos mais do que aquilo que os outros podem ver. Nós podemos ser aquilo que queremos que os outros vejam em nós. E este espaço ajuda-o a ter luz, a ter coragem, a ter sentimentos para isso mesmo. Passe connosco ao outro lado do espelho e deixe-se levar por magia. Hoje vamos ficar, para começar, com uma obra francesa e, claro está, tocada em piano. Vamos começar a nossa edição de hoje com Clair de Lune, obra de Debussy. É o nosso autor de hoje que abre assim a seleção musical deste nosso espaço. Este é um dos motivos que lhe trazemos. A música calma, a boa música, as grandes vozes, as melodias eternas. Fique connosco e deixe-se levar por momentos selecionados a pensar em si. Eu sou a Joana Santos e trago-lhe este misto de magia, sensualidade, paz, amor, música, melodia e sonhos, muitos sonhos. Fique e passe connosco ao outro lado do espelho. Debussy, Clair de Lune, é o que toca já a seguir para si. Fique por aí e até já. Como referi na minha intervenção anterior, a primeira deste nosso espaço, estamos na nossa terceira edição do programa Espelho Mágico. E ao longo destas edições, temos vindo a trazer-lhe o espaço Alma Gêmea. São alguns minutos em que o levamos a procurar ou a ganhar forças para procurar alguém ou algo com que possa partilhar todo o amor que há em si. É isso que queremos que faça nos próximos minutos. Fique então com o espaço Alma Gêmea, que hoje lhe traz o espaço que diz abertura do seu coração para o amor. Abra o seu coração, a sua imaginação, deixe-se levar aqui, na Rádio Antena Web, por grandes momentos assim. Até já. Abertura do coração para o amor. Visualize uma enorme pirâmide de cristal cobrindo todo o seu corpo. No alto, um cristal rosa, com a ponta voltada para baixo, de onde sairá um facho de luz rosa que vai abrindo seu coração, penetrando em seu peito, em cada célula do seu ser, percorrendo cada órgão do seu corpo para receber a energia do amor, do raio rosa, do amor universal. Coloque agora a mão direita sobre o seu coração e sinta esse raio aquecendo-a cada vez mais, sentindo a energia formando um circuito entre o coração, o braço direito e a palma da mão. Sinta essa energia entrando no seu coração através da sua mão. E quando você se sentir repleto de amor, retire a mão do coração e sinta que do seu peito, de dentro para fora, sai um facho de luz rosa, expandindo para todo o universo, chegando até a sua alma gêmea, onde ela estiver, atraindo-a até você. Através dessa união de amor, juntos irão irradiar luz para todo o planeta, transmitindo à Terra o amor divino, o amor universal, o amor incondicional. O poder do amor divino é inesgotável. Toda existência surge do amor. E se você se abrir a essa energia universal, você será abençoado com essa vibração. Mergulhe nessa correnteza de energia divinamente qualificada e eleve-se às mais sublimes alturas. Sintam-se você e sua alma gêmea unidos para sempre na luz. Estamos no fim da nossa edição, da terceira edição de hoje do programa Espelho Mágico. Ficámos assim, com mais um espaço Alma Gêmea, e logo depois ficámos com The Song's Heart Planet, esta belíssima melodia que sucedeu o espaço Alma Gêmea aqui no Espelho Mágico. Vamos terminar a nossa edição de hoje com mais um tema vindo de França. Falo da música de Enchanté Garden, que toca já a seguir. É a música de Kevin Cairn e que espero eu que seja do seu agrado. Kevin Cairn, que é um grande músico, um grande pianista, um grande compositor. Espero que lhe ajude a passar ao outro lado do espelho. Quando nós dizemos o outro lado do espelho, é a sua imaginação, que pode muito bem flutuar por mundos só seus e pode ajudá-lo a ser sempre melhor nesta sua vida. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe uma ótima noite. Fique com toda a programação da nossa rádio e, claro, quando consigo aqui para a semana para mais um Espelho Mágico. Fique bem e tenha uma boa noite.